estudar a palavra, conhecer o propósito, compreender as verdades de Deus, ter conhecimento cada dia mais aprofundado de Deus e da sua palavra, do seu poder e dos seus preceitos, nos faz magnificentes. Mas aquele que não estuda a palavra, não se dispõe nem para testemunhar de Jesus lá na cela, no vizinho, no trabalho, sempre tímido, sempre preconceituoso, sempre medroso, sempre cheio de vergonha, ele precisa de uma obra de Deus, transformando sua vida num templo repleto de excelência, majestade, brilho, esplendor, magnificência. Que não é só ser bonito, é ser rico, poderosíssimo e usar tudo para que alguém seja abençoado. Se há alguma coisa que te impede de ser magnificente, mesmo que te impeça de ser um pouco mais magnificente, talvez um rancor, uma amargura, falta de perdão, sentimento acerca de alguém, restrição acerca de alguém, você pode ficar de pé nessa noite e dizer: Senhor, nunca mais, a partir de hoje, essa raiz de amargura, essa falta de perdão vai me impedir de ser, como o Senhor diz que eu sou, magnificente. Talvez seja os valores dessa terra. Talvez você identifique claramente, o Espírito do Senhor é que nos auxilia nisso, que os valores dessa terra estão te levando inconscientemente a ser um egoísta que só pensa em você, que só busca para você, que só trabalha se você ganhar, que só busca se você tiver. E esse valor dessa sociedade corrompida está te impedindo de ser magnificente. Deus pode levantar outro irmão para estudar sobre altruísmo, compaixão, dom de misericórdia e uma infinidade de outros aspectos divinos que nos levam a entender que nós, como Deus, fomos chamados para abençoar vidas. Mas hoje, dessa forma tão específica, o Senhor está nos fazendo guardar para sempre o que é ser magnificente. E se algum valor dessa terra te impede de ser magnificente, você está correndo e chora e angustia e busca e se alegra porque você recebeu. Mas não tem se aplicado de uma forma crescente a que outros sejam abençoados. Você pode ficar de pé nessa noite e dizer: Senhor, nunca mais, a partir de hoje, eu vou deixar de ser magnificente por conta dos meus pensamentos, da minha alma, dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais. Talvez você esteja impedido de ser magnificente como Deus nos quer, porque te falta conhecimento da palavra. Talvez você possa dizer: eu estou até vindo na escola de discípulos, mas eu não entendia que estudar a palavra diz respeito a me tornar cada dia mais como Deus quer que eu esteja, que eu seja. Então, Senhor, a partir de hoje, eu quero tomar não só a escola de discípulos, como a minha vida em células, como a minha vida de celebrações aos domingos à noite, como o que há de mais importante para mim, porque eu quero me aprofundar no conhecimento da tua palavra e do teu poder, porque eu decidi ser cada dia mais como o Senhor diz que eu serei, magnificente, majestoso, grandioso. Se Deus é magnificentíssimo, eu e você seremos como Ele é. Talvez você esteja diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu estou entendendo o chamado que o Senhor tem para mim. Na verdade, o Senhor está reafirmando, está solidificando no meu coração, na minha alma, no meu espírito, na minha mente, o chamado que eu tenho de Ti, Senhor. Eu entendo isso, Senhor. Amplia, multiplica, amplifica na minha vida estas características, estas virtudes e a visão e a ousadia e a intrepidez para ser alguém que abre avenidas largas, beneficiando outras vidas, abençoando outras vidas. Eu quero mais ainda isso na minha vida. Fique de pé e diga a Ele: Senhor, eu quero ampliar isso na minha vida. Eu quero ampliar isso na minha vida. Eu estou entendendo, Senhor. O Senhor me fez para ser um templo repleto de glória, magnífico em excelência, e eu quero ser isso cada dia mais. Levante as tuas mãos, levante a tua voz, ou você que está ouvindo no CD, no DVD, ore ao Senhor nesse momento. Coloque-se diante do Senhor e declare: Senhor, eu quero uma intervenção tua na minha vida nesta semana, nestes próximos dias. Eu quero, Senhor, contemplar com os meus próprios olhos, eu quero tocar com as minhas mãos em alguns feitos do Senhor através de mim, que expressam a tua magnificência, que expressam em mim a tua glória, o teu poder, a fim de que eu seja esse templo repleto de glória, magnífico em excelência, como o Senhor diz que construirá. Eu sou esse templo, Senhor. Não pare, levante a tua voz e ore ao Senhor, irmão. E ore bem alto, diga assim comigo: Senhor Jesus, tu és magnificentíssimo. E não há outro como tu, Senhor. Mas o Senhor disse que eu serei um templo majestoso em excelência, cheio da tua glória. Faça de mim, Senhor, teu servo, teu discípulo, teu adorador, teu templo magnificente. Faça de mim alguém magnificente, Senhor, cheio da tua glória, da tua majestade, porque eu quero a partir de hoje carregar a tua glória em tudo que eu colocar as mãos, que venha da tua intervenção, trazendo bênção, crescimento, riqueza, vitória, salvação, libertação na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu te confesso, meu Senhor e Salvador, e publicamente eu declaro de todo o meu coração: quero andar exclusivamente na tua presença, ouvir a tua voz, seguir os teus preceitos, estudar a tua palavra e compreender em profundidade e ser magnificente como tu és, Senhor, para a glória do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Continue orando ao Senhor. Tenha os seus olhos fechados. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que tem vindo, que tem frequentado de vez em quando, ou talvez veio hoje pela primeira vez, e que nunca declarou publicamente, num culto como este, que quer entregar sua vida exclusivamente a Jesus. Há alguém assim aqui nessa noite? Eu quero pedir que levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui que nunca declarou assim publicamente, em um culto a Deus como este, que quer uma mudança radical de vida e ter a sua vida completamente guiada pelo Espírito de Deus? Alguém assim, levante bem alto a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar você mais uma vez nesta noite. Glória ao Senhor. Alguém assim, levante bem alto a sua mão. Alguém aqui que por causa de uma raiz de amargura tem dificuldade em liberar perdão para alguém, vive angustiado, amargurado e muitas vezes não pouco irritado com alguém por conta de uma amargura, de uma ferida no coração, de uma mágoa, e isso tem te impedido de ser o que Deus diz que você é. Levante a sua mão, eu quero orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero romper com toda a amargura no meu coração. Há mais alguém? Levante a sua mão. Quero pedir a essas pessoas que levantaram a mão, que venham aqui à frente. Quero pedir a esses, os irmãos que cerquem essas vidas. Você virá aqui à frente para dizer: Senhor, eu quero lançar fora, agora, hoje, da minha vida, toda mágoa, toda falta de perdão. Quero que você entenda, você não vai sentir que o perdão veio. Você não vai sentir que você não sente mais nada. Você não vai sentir que você não tem mais nada. Você pode até continuar sentindo os mesmos sentimentos com relação àquela pessoa. Mas hoje você vai dizer: no nome do Senhor, eu estou liberando perdão para aquela vida. Hoje você vai dizer: nunca mais aquela vida me deve nada. Nunca mais aquela pessoa será cobrada por mim, na mente, no coração, no sentimento e muito menos na palavra. Eu estou liberando aquela vida, eu estou perdoando aquela vida. Eu abro mão, eu renuncio, eu perco, eu entro em prejuízo, mas não importa. Hoje eu estou liberando perdão. Levante a sua mão, levante a sua voz e diga isso: Senhor, hoje no teu altar eu estou liberando perdão. E Senhor, eu tenho sido prejudicado. Eu tenho sido impedido de muitas coisas nessa vida, porque eu não sou o que o Senhor diz que eu sou, porque eu estou guardando, prendendo a minha vida com mágoa, com sentimentos, com dificuldades de relacionamentos, e eu quero liberar perdão. Eu quero liberar perdão nessa noite. É importante você declarar isso: eu estou no altar de Deus liberando perdão. Os meus sentimentos, a minha alma, Deus vai cuidar. Pode dizer isso: eu não tenho condições de mudar meus sentimentos, mas eu tenho condição de dizer hoje: eu tomo posse do perdão de Cristo Jesus e eu libero perdão sobre essas vidas. Se o Senhor está dizendo a você aí, se há algum pensamento, algum assunto assim pequenininho, você acha: não, isso é coisa pequenininha, já está resolvida, mas se está vindo à tua mente aí, sai do teu lugar e vem para o altar do Senhor. Sai do teu lugar e vem para o altar do Senhor e diz: Senhor, eu estou liberando na minha vida perdão. Uma circunstância, é um ex-patrão, é um vizinho, é uma pessoa que você até diz assim: não, está tudo bem, a gente até conversa, a gente até encontra, mas lá no fundo tem um sentimentozinho. Coloque-se diante do Senhor: hoje eu estou pondo no teu altar, para que o Senhor tome com o teu fogo todas estas questões, porque eu não vou permitir que nada anule a tua glória nesse templo que sou eu. Senhor, eu não vou permitir que nada me impeça de ser magnificente como tu és, tanto no brilho, tanto na glória, tanto no esplendor, como nas realizações do teu caráter e da tua obra em mim, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir mais irmãos que cerquem essas vidas, que estejam impondo as mãos e guerreando, os líderes de célula, os intercessores. É importante que você esteja impondo as mãos e guerreando. Há um laço, há um dardo, uma seta, há um link do maligno o tempo todo querendo prender essas vidas nas emoções, nas lembranças, e na autoridade do nome do Senhor nós vamos quebrar isso nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você está no seu lugar e os valores dessa terra, as aflições do ter, do fazer, do conseguir, do dinheiro, do imóvel, do móvel, do utensílio, isso está te angustiando, isso está te impedindo de ser um canal de bênção para outras vidas, levante a tua voz onde você está e ore ao Senhor: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. O Senhor me fez para ser magnificente, Senhor. Mesmo que não haja nenhuma destas coisas mencionadas, mas você reconhece no seu coração que você não tem sido tão magnificente quanto a palavra de Deus está dizendo. Então diga: Senhor, rompe a minha vida. Senhor, entra em operação, em ação na minha vida e rompa qualquer bloqueio, qualquer barreira, e me faça ser alguém extremamente generoso, extremamente beneficente, extremamente magnificente, em nome do Senhor. Um visionário, alguém de fé, alguém que crê, que investe, que abre o caminho, que vai além, que vai onde ninguém foi. Faça de mim alguém ousado, cheio do teu Espírito Santo. Levante a tua voz e grite a ele, irmão, mas ore nesse momento: Senhor, é uma nova vida, é um novo tempo, experiências novas na tua presença, em nome do Senhor. Libera, Senhor, desata essa unção sobre nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus.